Givanildo Costa, comunicando. Eu ensino, eles aprendem. Eu aprendo, eles ensinam. A vida é aprendizado e ensino, o amor. Pelo conhecimento, conhecimento pelo amor. Nós ensinamos e nós aprendemos diariamente. Me instruas, me ili lernas. Me lernas, ili instruas. La vivo estas lernado, ca instruado. La amo, por la itzio por la amo. Ni instruas, cae ni lernas. Tiu tag. Instruado, malgranda poemo verkita de la Brasila esperantisto Marco Fieto, portugalica esperante lingue, el acodó poemo e parolata de la sama autoro. Ensino, pequeno poema concebido pelo esperantista brasileiro Marco Fieto, em português e esperanto, contido no CD Poema e Parolata, do mesmo autor. Está entrando no ar Esperanto, a língua da fraternidade. Produção do Departamento de Esperanto da Rádio Rio de Janeiro. Apresentação, Givanildo Costa. Yes, bonan tagon, né? Bonan tagon, alvitio que o escutas me. Fifine miravenas com a boa voce. Afinal, tô voltando com a voz no lugar, hein? Minha cara, amigo, vou descer, tive fartazona, amigo. Pois é, meu amigo, vou descer, semana passada ficou preocupado. A sua voz está terrível. Mas aí a gente conseguiu essa semana fazer uns medicamentos legais e eu estou aqui de volta pra você. Minha cara, Miquino. Ah, minha cara, Miquino. Elaine, hoje nós temos uma nova atendente no telefone, minha amiga Elaine. Pois é, sabe quem é Elaine? É a esposa do Fabiano, já sabe que ele está presente, né? Pois é. Minha grande Miquino, Bonantago. Yes, que é bona. E também, nós estamos aqui com uma série de outros convidados. Olha, tanta gente. Fabiano, Bonantago. Bonantago, Givanildo. De longo me nem parou nas convites, né? Ah, de longo é né? Pelo telefone ele parou. Que aterragem. Até aterragem ou bonajo? Bonajo. Me tinha mestres em contato com o Vi. E a boa na feira, né, cara? Vocês querem a tradução? Aprendam esperando. Minha cara é Miquino. Célia Moratelli. Nome pomposo. Moratelli, rapaz. Minha face, lá da Itália. Cruzou o Atlântico pra vir aqui. Do Atlântico? Gente, desde Caxias até aqui. Pois é. Bonantago, Givanildo. Bonantago a toda a mesa aí presente. E Bonantago aos nossos ouvintes, que né? Bom. Você aí fez uma mistura português, mas deu certo. Senti firmeza. Minha cara é Vitita e um convidado, Bonantago. Boa Natago, Divani. Tu vi fartas boni? Vi fartas boni. Olha aí, gente nova, gente aí talentosa pro nosso movimento. Tá sabendo que tá ficando legal, hein? E aquele abraço pro meu amigo João Manso, que não pôde vir essa semana, mas está lá descansando pra semana que vem. Pro meu amigo Cláudio Soares, que já gravou pra gente. Pra voz maviosa da Rádio Rio de Janeiro, que é a nossa queridíssima Julieta Dulce. Ela aqui hoje não está participando, mas participará semana que vem. E pra todo mundo que nos escuta. E não esquecer jamais de lembrar de alguns ouvintes importantes, com o meu amigo José Vicente de Brás de Pina, e que mais? Para todo o pessoal do Tabernáculo Espírita Paulo Estevo e também lá do novo grupo espírita que está nascendo ali na estrada do Porto Velho, no Porto Velho, em Cordovil, mas o grupo espírita está nascendo, que é o núcleo, né? O Centro de Evangelização Bezerra de Menezes. Olha, tá ficando bom, hein? Pra minha amiga Jandira, pro Paulinho e pra todo mundo que nos escuta, pro Ivan, é tanta gente. Fabiano, você tem alguma novidade pra gente? Sim, Givanildo. Eu quero mandar um abraço aqui pros nossos amigos lá do outro lado do Atlântico. É mesmo? Manuel Roveren. Rapaz, ele tá chutando a gente? Eu creio que sim. Nosso amigo Renato Corsetti também, olha todos aí, da Itália. Todo mundo da Itália. Exatamente. Nos próximos programas ouviremos algumas entrevistas com esse pessoal do exterior. E eu quero aqui também mandar um beijo no coração do meu pai, Francisco Maurílio de Miranda, que meu amigo Francisco, que se encontra hospitalizado lá no Hospital das Clínicas de Niterói, né? Ele que é quem, apesar de não falar o esperanto, é esperantista de coração, e desejando para ele um pronto restabelecimento. Naturalmente, olha, meu jovem Francisco, nós vamos jogar bola naquele time. Aliás, nós fazemos parte de uma zaga, hein? Naquela zaga desses times que qualquer bola chega na área, toma gol. A gente não vai fazer gol. Meu amigo Francisco, aquele abraço, garoto. Daqui um dia você vai estar em casa. Minha amiga Regina, dona Regina bebê, né? Exatamente. Tá lá com ele, fica forte. Dona Regina, aquele abraço. Te vi parolas esperando ou não parou? Continua falando esperando ou não continua? Isso, parou? Parola. Ah, Boni, Fifine. E aí nós estamos começando o nosso programa e vamos deixar jamais de falar para vocês que vamos hoje homenagear uma instituição. É, tutti mondo associo de esperantista ne fumanto, associação esperantista dos não fumantes. Olha aí, viu, pessoal? Coisa tá séria, hein? Sabia que essa instituição já existe? Para os esperantistas que fumam, presta atenção, vamos parar de fumar? E vamos entrar nessa associação que fica ali, naquela cidadezinha, pertinho aqui da gente, em Beverwijk, na Holanda. Eles lá cuidam desse trabalho, incentivo o pessoal a não fumar. Olha, saúde, gente, nada de estar fumando, envenenando o nosso pulmão. Aliás, achei interessante, Fabiano, que tem uma revista, o nome da revista é Pura e Pulmo. Pulmões limpos. Aliás, a propósito disso, você viu no Fantástico como fica o pulmão de quem fuma? Que coisa séria. A pessoa tem prazer de estragar o próprio corpo, né? Fica aquela... Depois não quero ser considerado. Então essa instituição esperantista aí é da maior importância. É, coisa é séria. Apesar da gente não ver muitos esperantistas fumantes. Pois é. Já começo a pensar de outra maneira, exatamente. É claro, naturalmente. Aliás, o esperanto é um novo tipo de raciocínio para a humanidade. Com né? certeza, para vocês. E não ia deixar jamais de ler para vocês essa trova bonita. Olha que trova bonita que a minha amiga Maria Ramos mandou para mim. Da Groenlândia ao Japão, aprendam o esperanto. Todos com muita união vão gostar, eu garanto. Está garantido. Você é garante mesmo aí? Com esperando certeza. União? Eu subscrevo. Pois é. E estamos começando o programa de toda a sua tarde de terça-feira, de 3 às 3h55. Porque assim nós temos o quê, meu jovem técnico? Responda se você é capaz. E vocês são capazes, como são capazes? E a semana passada nós tivemos uma pergunta, né? E tivemos no sorteio o agraciado. O agraciado foi um jovem da Tijuca. Como é o nome dele, minha jovem Célia, lá da Tijuca, que está sempre escutando nosso programa? Teve na cooperativa. O Marcos Halleck. O Halleck está sempre com a gente, né? Tá. Esse garoto vai longe. Participa sempre. Teve na cooperativa, feliz da vida. Recebeu um prêmio, recebeu um brinde, saiu de lá. Quase falando de esperanto. Que maravilha, hein? Que coisa legal. A semana passada foi... como é que foi a pergunta mesmo? Deixa eu ver assim. Esta frase do dia a dia. Que deseja em esperanto? Como fica... deseja em português, como fica em esperanto? E aí dei três opções, né? Qual dessas três palavras na frase que eu vi desiras, qual das três é um verbo? Né? E aí a correta resposta foi a letra A, que é desiras. E tivemos vários acertadores. Quem acertou foi nosso amigo Marcos Halleck, lá da Tijuca. Porque a pergunta depois é a seguinte, pessoal, atenção, hein? Valendo o quê, minha jovem? E hoje os prêmios estão ótimos. É mesmo? Nós temos um CD da banda Merle, o Home Accor. Sim. Nós temos um adesivo esperanto e espanhol. Vê se o meu esperanto, o meu espanhol tá legal, meu jovem Fabiano. Esperanto, la língua internacional. Gostou? Yeah. Não é mole, não. E temos também um livro, Espelho da Alma, de sonetos e trovas com poesias do professor Renato Aquino. Meu amigo esperantista, porque a pergunta depois é a seguinte, presta atenção, olha só a pergunta, pessoal. Como é em esperanto? Amo a música brasileira. Como é que fica isso em esperanto, pessoal? Será que é na opção A? Me amas la Brasilan musicon? Será que é na B? Me amas la Argentinan musicon? Ou será que é na C? Me amas la Bolivian musicon? Será que é A? Será que é B? Será que é C? Sei não. Porque esse aqui nós temos aqui, meu jovem técnico? A música de hoje. E mais um lançamento da música esperantista chega no seu rádio. E hoje em homenagem ao nosso amigo Galindo, que está aqui ao meu lado. Ele que viu pessoalmente essa dupla cantar no, certamente nos congressos esperantistas. João Marte e Natasha, diretamente da Suécia, vão cantar para você De Longue. Havas mi kaj preskaŭ mi humilas pri viva ironio. Mi havas kriskon laŭran veston por ĉiutage vesti min, kaj malproksime estas de grizaj tagoj fikin. Mi jam delonge ne donacis al iu ruĝajn florojn, sed espero min kurocas, subtena sole kret. Mi jam delonge ne donacis al iu ruĝajn florojn, sed espero min kurocas, subtena sole kret. Mi scias en la mondo estas koloro grande malgioi, pli ofte ci non festoi, rencontis ni en voi, jen vintra voio, jen somera, mi prescau mese estas nun, mi vidas nur espero, nur verda, verda lum. Mi am de longe ne donatis ali in floron sed espero min curatas subtena sole cret. Mi am de longe ne donatis ali urugia in floron sed espero min curatas subtena sole cret. Givanildo Costa comunicando. Sali urugia in Florence, espero min curatas, subtena sole cret. Mi am de longe ne donatsi, sali urugia in Florence, espero min curatas, subtena sole cret. Melhor música na melhor rádio. Rádio. Rádio Rio de Janeiro. Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Estas são as manchetes do plantão esperantista de hoje. Tesouro das Línguas Planejadas tem novo endereço. Espíritas discutem Esperanto e Lei de Liberdade em dezembro. Húngaros divulgam calendário mundial de eventos esperantistas. Zona Oeste do Rio prepara encontro espírita esperantista. Um giro pelo movimento esperantista. Fazenda Esperanto abre as porteiras para o público no próximo domingo. Detalhes dentro de alguns minutos no plantão esperantista. Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Apresentação, Givanildo Costa. Pois é, pois é, pois é. Participa conosco, quero que você participe. Você não quer participar, não? Ah, quer participar? Então diz pra gente, urgentemente, quero que você diga. Olha só, pessoal, como é em Esperanto esta frase em português? Amo a música brasileira. Será que é na opção A? Me amas la Brasil a música? Será que é na B? Me amas La Argentina Musicon? Ou será que era C? Me amas La Bolivian Musicon? Será que é A? Será que é B? Será que é C? Valendo, hein? Valendo um conjunto de prêmios, né, minha jovem Célia? Exatamente. Só coisa boa, hein? Um adesivo escrito Esperando para colocar na geladeira, na janela, na isso, porta. Isso, em espanhol. Divulgando ali internacional também, não é isso? Um CD maravilhoso da banda Merle, Romiacó. Muito bom, eu tenho ele. E um livro de sonetos, trovas e outros poemas, Espelho da Alma, do professor Renato Aquino. Maravilha, pessoal. Porque a seguir nós temos o quê, meu jovem técnico? Entrevista. Ele se tornou famoso, Esperanto é impressionante, né? Ele faz a gente se tornar famoso, embora ele não queira saber disso, é uma pessoa modesta, quer passar simplesmente como um dos comuns dos mortais, como os demais. E ele, em função de toda essa desenvoltura graças ao Esperanto, ele tem participado dos congressos internacionais, dos últimos congressos então, ele que está se tornando cantor graças ao Esperanto, que coisa boa. E vem divulgar um evento importantíssimo da nossa cidade, do nosso estado e, quiçá, até do país. Vamos falar com o nosso amigo Rinaldo Galindo. Bonantago, senhor. Bonantago, Givanil. Tu me fartas boni? Me fartas boni. Lá, isso, me fartas treboni. Cada família. La família fartas boni. Cai lá, movado de Campo Grande, fartas boni, né, fartas boni. Esperanto, movado de Campo Grande, fartas boni. Boni. Tu vi volas da origem parolante em Esperanto ou Portugal, Ingeve? Vi electas. Ih, vi electas. Que moral. você pode escolher, juiz. Você pode falar em português, Esperanto. Tô aqui para qualquer coisa. Pois é. Lá o viavolo. Que coisa boa, que coisa boa ter você com a gente. Galinha, foi difícil trazê-la, né? Ela sempre perguntou, ah, não posso, o trabalho, tô viajando pro exterior, vou até ali, Bangu, e volto e tal. Mas, Galinha, quer dizer que você tem participado das atividades e você, naturalmente, traz uma impressão cada vez maior, mais forte, do Esperanto, não só na tua vida, mas essa confirmação de língua internacional, né? Você que aprendeu Esperanto, hoje ensina Esperanto, lá no Esperanto Grupo La Espero, né? Que fica ali em Campo Grande, no calçadão de Campo Grande, ali junto ao Centro Espírita Isaac Lima, não é isso? Isaac Lima. Como é que é os cursos, como é que estão os cursos para lá? Olha, os cursos lá começam todo sábado de 3 às 4h30. 3 às 4h30, e também estou com outro no sábado. É mesmo? Estou dando aula em outro lugar também, que é nas quinta-feira, de 7 às 8h30. Você está... Da noite. O pessoal de Campo Grande que se cuida, é isso? Justamente. Vão aprender Esperanto. As vantagens que eu já tive no Esperanto, quero passar para os futuros alunos, né? Exatamente. Entendeu? Isso. Você que jamais imaginaria um dia viajar pelo mundo afora, né? Só a possibilidade de você ir para um país, ficar hospedado na casa de um esperantista, conhecer esse, pontos turísticos. Que nunca te viu, que nunca te viu. É, justamente, entendeu? E não ter problema com a língua do local usando apenas o Esperanto é uma maravilha. Que maravilha, né? Quer dizer, a gente tem que passar essas coisas para outras pessoas conhecer. Isso vai derrubando algumas barreiras. Justamente. Por falar, a pessoa fala essa ou aquela língua, viajo, fui a Paris e volto de lá para cá, cheio de banca, né? Ah, fui a Nova York e volto de lá para cá, cheio de banca. Você vai a Nova York, você vai a Paris, você foi agora a Dinamarca. Teve no mês, ano passado, em Cuba, no mais anterior, para onde você teve? Bialystok. Ali na Polônia, gostou dali? O ano que, esse ano que vem, para onde você vai, ano que vem? Não sei ainda, estou em projeto para ir para Hanoi. Hanoi ainda, lá na... No Vietnã. E você fica dizendo que não funciona o Esperanto? É maravilha, né, não? É uma maravilha. É, e só não entende, só não quer admitir o Esperanto, os preconceituosos. Justamente. Tem um povo que fala inglês, então, não funciona. A língua internacional é o inglês. E a língua mais falada não é o inglês, tem a língua mais falada. Mas vamos continuar. Mas quero que você volte novamente, os cursos, de modo geral. Né? Olha, então você tem um curso aos sábados, né? Às 3 horas. De 3 às 4, no Centro Espírita Isaac Lima. E o outro... Qual o endereço ali é? É Rua Coronel Agostinho, 126, fundos. Ainda tem espaço para o pessoal aprender Esperanto? Tem. As portas lá estão abertas. Aberta para todo mundo? Para todo mundo. Então, pessoal, preparem-se. É igual. E onde é o outro local? Mundo. O outro local é na Rua Catiara 83, na Fraternidade Espiritualista Universal. Olha, em Campo maravilha. Grande Campo também. Grande aí também. É nas quinta-feira de 7 às 8:30 da noite. Que bom, né, rapaz? Você inclusive, você até conhece o diretor espiritual de lá, que é o seu Altair. Ah, Altair, que tem a Cristina, que é amiga dele. Justamente. A Cristina, que é produtora aqui do nosso, que é produtora aqui na Rádio Rio de Janeiro e que faz parte do grupo também, não é isso? Justamente. O Altair, que há muitos anos que não quero, que não vejo, eu queria até um dia fazer uma entrevista aqui com ele. Atenção, Altair, você está convidado, hein, meu filho. Intimado, hein? Telefona pra gente. Mas você está começando a cantar e tal? Como é que você está chegando? Esperanto está me tornando artista. Não é mesmo? Aí você comecei... não se torna arteiro, você se torna artista. Artista. Então eu comecei a tocar violão, aprendi algumas músicazinhas e as pessoas estão gostando e a gente está... Você está cantando, inclusive, nos congressos internacionais? Cantei, fizemos Seresta lá. Seresta? É uma maravilha. Fica mais de 100 estrangeiros lá batendo foto. É meu, coisa. Quem participou dos congressos pode perguntar sobre as Serestas Esperadas. Agora, e aquela Seresta de Campo Grande? Depois você fala sobre essa aí. Fala sobre isso aqui. Mas canta pra gente uma musiquinha legal para agradar os corações. Vamos lá. Olha, eu vou cantar Felicionia, Touro Lupicino Rodrigues, traduquisto Ivo Pinto Magalhães. Ah, Ivo Magalhães, vamos lá. Felicidade, Ana. Felicionia e anforesta cai saudade em minha busto. Ancora o resta vê premia fora te, me rememoras de ela te cerezo, plen valora, felicionia e anfore, está cai saudade em minha busto. Premia fora te, me rememoras de ela te cereto, plen valora, me alojeio estar a transa de la mundo, que me iras me tralondo, terá cansono de la cor, te sim. Paixai nas la capablo de la penso, sede mirinda ni amenso, perfurguiranta for. Felicionia e anforesta cai salta de minha busto, ancora o resta vê premia fora te. Me rememoras de ela te cereto, bem valora, me alojeio estar as transe de la mundo, que a miras me talondo, de la canzono e de la cor, três simples chai na la capablo de la penso, sede mirinda me amenso, perfurguiranta for. Felicionia e anforeta cai saudade em minha busto, ancora o resta vê premia fora tem. Oh, valeu, muito bom, grande Galino. Senti que você está cada vez que vai se esmerando, né, mano? Te cuida, Marco Aurélio. Marco Aurélio está escutando o programa também. Que bom, rapaz, que maravilha. Você sabia que o pessoal está escutando cada dia que passa, né? Justo. E o nosso programa está aqui, cada dia que passa, acusando essa participação. Porque está participando conosco a Lucila de Campo Grande, está dizendo que a letra A está aprovando você cantando aí, hein? Lá de Campo Grande, minha amiga, a Lucila está dizendo que a letra A é a resposta correta. Ou seja, eu amo a música brasileira, me amas lá Brasil no músico, está dizendo que a letra é A. A minha amiga Aparecida Luiz está dizendo que a letra é A. Obrigada, Aparecida. A Lenice de Campo Grande está dizendo que estou gostando do meu amigo Galindo e está dizendo que a letra é A, viu? O pessoal de Campo Grande está aí junto com você, rapaz. Justamente, são meus fãs. Seus fãs. E você vai participar quando? Semana que vem não participa agora. Porque o Fabiano, daqui a pouco, vai falar umas coisas para vocês também. E também está a minha amiga Aparecida está dizendo assim: Givanildo, nós estamos abrindo um novo espaço lá na casa de Davi, na rua Monsenhor, 45, no Engenho Novo. Minha amiga Aparecida está também fazendo todo mundo se tornar esperantista naquela região, hein, Fabiano? Não está fácil, não, hein? Que coisa legal, hein? Olha aí que coisa boa. Ela disse que vai fazer a aula inaugural. A aula inaugural será no dia 20, domingo, né? Às 11 horas. Portanto, a Aparecida vai fazer um novo espaço de Esperanto lá na casa de Davi, na rua Monsenhor 45, no Engenho Novo, e a aula inaugural vai ser no dia 20, domingo, às 11 horas da manhã. Não deixe de participar lá com minha amiga Aparecida, tá certo? Vamos lá, pessoal. E também a Ieda, lá do GEPAC, está dizendo: Givanildo, sentimos a sua falta no dia do trabalho de conscientização daqueles que acham que ao morrer acabou, lá no cemitério do mundo, realmente não pude esse ano estar presente, eu faço parte da equipe que visita o cemitério do Murundu, né, no dia dos mortos, entre parênteses, né? Com certeza as pessoas que ninguém morre. Eu lamento, minha amiga Ieda, mas estarei o ano que vem, com certeza. Senti saudade de vocês também. Pois é. Participa conosco. Mas, Galindo, portanto, nós estamos observando que você, cada dia que passa, está se esmerando, não é isso? Maravilha, daqui a pouco vamos continuar o papo com você. Mas liga pra gente, 3386-1400, tri-tri-oxês, Univar, nulo-nulo, tri-tri-oxês, Univar, nulo-nulo, 3386-1400. Mas, Fabiano, você tem alguma novidade pra gente aí? Tem sim, Givanildo. Saiu no jornal Santa Rosa, do dia 10 de novembro do corrente ano, a seguinte matéria: inaugurada a biblioteca Edmo Rodrigues Lutherbach. Que interessante, né? Edmo Rodrigues Lutherbach desencarnou há mais ou menos um mês, né? Lá em Niterói, ele que era membro do Niterói Esperanto Clube, né? Que acompanhava a família da nossa amiga Neide Barros Rego aos diversos eventos esperantistas, ele que era uma figura muito querida. Então recebeu a justa homenagem lá da Academia Fluminense de Letras. Ele que era presidente de lá, inclusive. Exatamente. Né? Foi inaugurado um busto lá do nosso companheiro Edmo Rodrigues Lutherbach. Então fica aqui o registro, né, dessa homenagem a esse esperantista ilustre. Importantíssimo essa homenagem ao nosso querido Edmo Lutherbach, esperantista daqueles que vibrava profundamente. Estou de parabéns à nossa amiga Neide e todos os companheiros que prestaram essa homenagem ao nosso queridíssimo Edmo Lutherbach. E olha, pessoal, não deixa de participar conosco, não deixa de dizer pra gente como é que fica em Esperanto: eu amo a música brasileira. Será que é na opção A, me amas la Brasilia musicum? Será que é na B, me amas la Argentina musicum? Ou será que é na C, me amas la Bolivia musicum? Será que é A, será que é B, será que é V? Ou será que é C? Valendo, hein? É um conjunto de brindes, olha só: Esperanto, a língua internacional em espanhol, o CD da banda Merlin, que é conhecido no mundo inteiro, está belíssimo, além do Espelho da Alma do nosso queridíssimo Renato de Aquino, amigo nosso, esperantista também, e que já esteve aqui, que foi uma maravilha a sua entrevista. Mas vamos voltar aqui. Mas, meu jovem Galino, então você está, cada dia que passa, sentindo a importância da língua internacional, né? Mas como é que foi a tua impressão, assim, em poucas palavras, com relação a essa tua primeira participação no Congresso Internacional lá fora? Aqui no Brasil já participou de um. Olha, Givanildo, o primeiro foi onde? Lá, o primeiro foi na Itália. Na Itália. Na cidade de Florença. Aí então eu tive a oportunidade de Celso Pinheiro me dar o endereço do esperantista. Celso Pinheiro, que é da Zona Oeste. Que é o vice-presidente da Sociedade Lores, né? Justamente. Aí ele me deu o endereço de um esperantista lá de Milão. Aí eu entrei em contato com ele pedindo informações sobre o Congresso. Aí ele falou, olha, você vem aqui para minha casa. E não te conheci. Não me conheci. Aí eu fiquei, entendeu? Que interessante. Aí marcamos no aeroporto, eu fui, ele me pegou de carro lá, todo mundo ficou esperando pra gente almoçar, a família dele chegou lá, me apresentou a mãe, o pai, a irmã, os tios, ele chamou todo mundo da família. Todo mundo. Ele queria mostrar pra família como funciona o Esperanto. Uma pessoa que ele não conhecia, indicado pelo um amigo do Brasil, que ele não conhece muito, conhece o Celso só pelo contato, mas não conhece pessoalmente. Aí eu fiquei na casa dele, ele me mostrou todos os monumentos históricos de Milão. Aí depois a gente viajamos de carro pra Florença, assistimos o congresso lá, foi uma maravilha. Fizemos seresta lá na... No gramado mesmo? Do Congresso, entendeu? Ele adora música brasileira, depois voltamos, ele foi me levar no aeroporto e hoje é um grande amigo que eu troco correspondência, já convidei ele para vir no Brasil, mas ele tá para vir. Dá para vir, entendeu? Né? Então, olha só, um irmão que eu arrumei. Que maravilha. Através de Esperanto. Rapaz. Então, aí eu me cresceu mais a vontade de estudar essa língua, entendeu? Me hospedar na casa de uma pessoa, não tive dificuldade nenhuma, entendeu? Com a língua, falando Esperanto com ele, foi uma maravilha. E como é que foi o congresso lá em Cuba, em Havana? Não, em Cuba eu não fui. Você não foi? Eu fui em Bialystok. Como é que foi lá na Polônia, na terra do Zamenhof? Olha, não responde agora não, responde depois, no segundo bloco, porque a seguir nós estamos aqui, meu jovem técnico. Está no ar Esperanto, a língua da fraternidade. Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Apresentação, Givanildo Costa. Fazenda Esperanto abre as porteiras para o público no próximo domingo. Num oferecimento da Liga Brasileira de Esperanto. Plantão Esperantista. Um tesouro das línguas planejadas tem agora novo endereço. A biblioteca pessoal do padre Johann Martin Scheler, falecido em 1912, foi adquirida pela Biblioteca Estadual da Bavária, na Alemanha. Scheler foi criador do Volapük, o projeto de língua internacional que fez maior sucesso antes da criação do Esperanto. E o idioma chegou a ter milhares de adeptos, mas sucumbiu, principalmente por ser de difícil aprendizado. O fracasso do Volapük serviu de lição para Zamenhof aperfeiçoar o Esperanto. A coleção será catalogada e digitalizada. A negociação foi fechada pelo diretor da instituição e os herdeiros do padre linguista. Está marcado para o dia 4 de dezembro o 18º Encontro Espírita Esperantista do Estado do Rio. O tema central será o Esperanto e a Lei da Liberdade, a ser desenvolvido pela palestrante Alcione Koritsky. As atividades terão lugar na Sociedade Espírita Jorge, que fica na Rua Luiz Barbosa, 36, em Vila Isabel. A organização está sob a responsabilidade dos serviços de Esperanto da área de divulgação do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro e do 17º Conselho Espírita de Unificação. A agência noticiosa Eventoi mantém na internet o calendário internacional de atividades ligadas ao Esperanto. A página, em funcionamento desde 1995, apresenta informações de todos os países onde há iniciativas públicas em prol da língua auxiliar neutra. Os internautas podem enviar notas a fim de enriquecer a agenda. O calendário se encontra no endereço www.eventoi.hu. Está marcado para o dia 27 de novembro, o 24º Encontro Esperantista da Zona Oeste do Rio. As atividades vão das 9 da manhã à 1 da tarde, no Colégio Francisco de Assis, localizado na Avenida Santa Cruz, 980, em Realengo. A cantora Natasha Mequena fará uma apresentação especial. A organização está a cargo da Confraternização Esperantista da Zona Oeste. Um giro pelo movimento esperantista. Está disponível no site YouTube a videoreportagem sobre o primeiro Festival de Cinema Esperantista. A empresa audiovisual brasileira Imagio Filmoi lançou um projeto para fazer um documentário sobre a vida do criador do Esperanto. Esperantistas criadores de gatos trocam ideias pela Rondo Cato. Está em construção em Bialystok, na Polônia, o Hotel Esperanto. Pensou em falar Esperanto? Pensou na Liga Brasileira de Esperanto, uma das maiores entidades esperantistas do mundo. Amplo serviço de livros, CDs, revistas, cursos por correspondência e muito mais. Telefone 0-operadora 61-3226-1298. Na internet www.esperanto.org.br. Liga Brasileira de Esperanto. Há mais de um século coordenando o movimento esperantista brasileiro. Um domingo na Fazenda Esperanto é a pedida para este final de semana. As porteiras estarão abertas no próximo dia 20, das 9 às 5 da tarde. Além de caminhadas ecológicas, os visitantes vão participar de apresentações artísticas, com destaque para a apresentação da cantora Dirce Salles. A entrada é gratuita e os organizadores solicitam somente que os participantes tragam alimentos para o almoço. A Fazenda Esperanto é uma propriedade da Cooperativa Cultural dos Esperantistas e está localizada na Estrada Guandu do Sena, 5.720, em Campo Grande, Rio de Janeiro. Plantão Esperantista. Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Apresentação, Givanildo Costa. Pois é, passivo com a gente. Pessoas assim, como é que pode? 15 de novembro, vocês estão aí trabalhando. Nós somos Caxias. Ficamos até no feriado, é claro, que é um prazer para aqueles que estão em casa descansando, mas também é um prazer muito grande estar aqui na sua rádio emissora da fraternidade, divulgando, falando, que maravilha, esperando a língua da fraternidade, que coisa legal. Mas participa conosco, quero que você participe urgentemente. Diz pra gente como é que fica em Esperanto, eu amo a música brasileira. Será que é na opção A, Me Amas La Brasilia Musico? Será que é na B, Me Amas La Argentina Musico? Ou será que é na C, Me Amas La Bolivia Musico? Olha, é um grupo de prêmios que você vai gostar, vai ficar maravilhado com tanta coisa boa que está aqui. Aliás, a Célia está querendo levar. Célia, que é isso, Célia? Pois é. Não, o CD eu já até tenho, porque ele é muito bom. Muito bom, né, Célia? E o livro de poesias também, para quem gosta de poesias, de poema, pois sonetos. É. E o adesivo? Em espanhol, né? Oh. Eu não vou nem ler em espanhol, porque vocês vão pensar até que eu falo espanhol, sabe? Pois é, mas também está participando conosco. A Aparecida, minha amiga, está dizendo, olha, na verdade, o endereço não é bem aquele e que eu deixo para vocês. O endereço agora é outro, né? Ela disse que o endereço, deixa eu dar uma olhada, é Rua Monsenhor Amorim. Não é aquele que eu disse anteriormente, não é isso? Agora, na verdade, o endereço desse novo espaço que está sendo inaugurado lá no Engenho Novo é na Rua Monsenhor Amorim, número 45. Quem está informando isso é minha amiga Aparecida. E minha amiga Nezilda do Riachuelo, está dizendo que a letra é A. Você não quer participar, não? Participa! Mais pra gente! Porque a seguir nós temos o quê, meu jovem técnico? Mais música! Pois é, a seguir nós temos algo além da música. Nós teremos algo que você vai gostar, que é a entrevista. E aí, vamos bater um papo rapidinho com o nosso queridíssimo Galindo. Galindo, você ia entrar no segundo bloco, mas como nós, o pessoal está pedindo que você cante mais uma música, canta pra gente uma outra música legal, para que a gente possa saber, na verdade, a tua capacidade de encantar, hein? Qual é a próxima música? Bom, eu vou tentar cantar agora Carecema, de Pixinguinha e João de Barro, trado Quinto Silvas Peixoto. É, o Silva Peixoto, vamos lá. Crescenta e sim. putas, vintre amante, cai também vi. Curas de mim, ai trecarece, mas me alvi porque estou multe, multe, me vi amo. Cai me tre felicia estus plice vi potiane fo curu pro debi cai do al mi venu cai qui sumi cai var mon vin. Vocês gostaram? Maravilha! Porque a seguir nós temos o quê, meu jovem técnico? Curiosidade esperantista. Esperanto. Esperanto. Alô, amigos! Aqui Fabiano Henrique, hoje ao vivo para mais uma audição de Curiosidades Esperantistas. Não é só no Brasil que o Esperanto tem grande tradição no meio radiofônico. Desde o início do rádio, países como Polônia, Áustria, China, Suíça, França, Hungria e outros iluminaram os céus do mundo com a luz da estrela do Esperanto. Muitos continuam a emitir programas na língua internacional neutra até hoje. O caso da antiga Tchecoslováquia é um dos mais interessantes. Naquele país funcionou a Verda Stácio, ou a Estação Verde. Em 1932, um grupo de esperantistas da cidade de Brno começou a apresentar palestras e esquetes teatrais pela emissora local. O sucesso foi tão grande que, no ano seguinte, mais de 2 mil cartas foram enviadas pelos ouvintes, inclusive do exterior. Os esperantistas, então, cresceram em número e decidiram criar a Verda Stácio. Juntaram-se a eles atores, músicos e professores que dominavam a língua internacional neutra a fim de produzir os programas. Devido à grande audiência, a emissora aumentou o número das irradiações. Foram publicados folhetos e até um almanaque de propaganda. As emissões foram interrompidas em 1937. Terminada a Segunda Guerra Mundial, os antigos membros da Verda Stácio reuniram-se novamente, desta vez na capital, Praga, em 1946. O sucesso retornou. Eram transmitidos em Esperanto noticiários, novelas, musicais, palestras, cursos e até mesmo uma ópera completa em Esperanto, intitulada Najado, de Antonín Dvořák. Os programas eram irradiados em diversos dias e horários, por ondas médias e curtas, com milhares de ouvintes espalhados pelo mundo. A Verda Stácio deixou oficialmente de existir em 6 de setembro de 1950. A semente do Esperanto continua, porém, a dar frutos até os dias de hoje, no rádio das atuais repúblicas Tcheca e Eslovaca. Por hoje é só! Não perca na próxima semana uma audição especial de Curiosidades Esperantistas em homenagem aos 25 anos do programa Esperanto, a Língua da Fraternidade. Desrevido! Está no ar. Esperanto, a Língua da Fraternidade. Pois é, participa conosco, quero que você participe. Olha que coisa bonita, hein? Viu? Já semana que vem nós iremos completar 25 anos, hein, Fabiano? Estamos ficando já com bastante idade, que coisa séria. Pois é. Vai estar participando conosco o Rodrigo, meu amigo Rodrigo de Jacarepaguá, está dizendo assim: eu quero parabenizar o papai Jorge Luiz pelo aniversário ontem. Parabéns, meu Jorge Luiz, jovem, pai do nosso queridíssimo Rodrigo, que coisa boa. E ele está dizendo que a letra correta é a letra A. Mas você tem alguma coisa para gente aí, minha jovem Célia? Pois é, um grande domingo na Fazenda Esperanto. Quer dizer, domingo agora, dia 20 de novembro, de 9 às 17 horas. Olha, quem puder, é só ir. Pois é, e tem endereço aí? Com certeza. Pois é, ali em Bangu, né? É, em Bangu, tem até referência como chegar lá. É a Estrada Guandu do Sena, 5.720, Serra do Mendanha. Que maravilha, você não precisa levar almoço, já leva só somente seu almoço. Leva o seu farnel, né? Leva o seu farnel. Vou escutar Dirce Salles cantando lá pra gente. Exatamente. Olha, as estradas tão bonitas, sabia disso? Tão pavimentadas, você pode entrar com o seu carro lá tranquilamente. Consertaram, tá legal. É, não quer fazer almoço dia de domingo? Mas vai direto pro jeito do fogão. Opa. O Fabiano disse com a Elane que vão para lá, vão aposentar o fogão. Que maravilha. vão andar pelas trilhas ecológicas, vão também aspirar o ar, né? O tem água da fonte, passeio por trilhas ecológicas, bela paisagem, ótimo convívio com a natureza, que né? Que coisa boa, não deixa então, de passear conosco. É um bom programa. Para todo mundo, domingo, você vai participar, né? Também, né? Com certeza. Nós estamos, inclusive, arranjando uma Kombi para sair do centro da cidade. Depois, telefone para a cooperativa, no 2220-7486 ou no 2544-4314. Não deixe de participar. Também está chegando a Francisca do Iaúma, está dizendo que a letra A. E estava dizendo assim: Divanildo, mando aquele abraço, né? Grande abraço para Divanildo, diz que vai aprender Esperanto antes de desencarnar. Tá bem, Francisca? Olha, depois te liga para mim que eu vou dar para você um endereço aí próximo do Iaúma. E nós estamos quase ao final. Mas, meu jovem Galindo, que coisa séria. O tempo corre, hein? Mas você está aqui para falar de uma coisa importantíssima, que é o encontro da Zona Oeste, que já está na tua mão. Como é que estão os preparativos? Que será um dia, que dia que vai ser? Está todo mundo... Nós noticiamos agora há pouco no nosso noticiário, né? Olha só, o 24º Encontro Esperantista da Zona Oeste está previsto para o dia 27 de novembro de 2011. Ou seja, semana que vem, domingo que vem. Vai começar de 9 às 13 horas. Já tem muita gente inscrita? Já tem muita gente inscrita. Vai ser aonde? Onde é que fica isso? Vai ser no Colégio Francisco de Assis, próximo à Igreja Nossa Senhora da Conceição. É ali no centro de Na Avenida Realengo, Santa, né? Cruz, 980 Realengo. E paga alguma coisa? Como é que é? Qualquer um pode participar? Olha, pode participar, tem que levar 1 quilo de alimento não perecível. Que mais fácil fica, né? E se quiser levar 10 quilos, pode levar pode também? Pode levar. Quantos quilos querer levar? Quantos quilos? Tá bom, levar, que coisa, é legal, pode hein? Pode levar feijão, arroz, açúcar ou... Qual é o tema do encontro? O tema do encontro, olha, tem diversas coisas. Vai ter Evandro falando sobre o projeto do Esperanto para o público. Que está crescendo pelo mundo afora. Justamente, vários países já estão copiando o projeto dele. Eu vou falar sobre 5 congressos internacionais que eu participei. Que maravilha. E aí, rapaz, o moço está cantando aqui e está respondendo. Vai lá escutar a entrevista dele. Que coisa legal, hein? Vai falar da experiência dele nos vários países que ele teve nos congressos internacionais. A Hilda vai fazer um programa com as crianças e também falar sobre o movimento da ECO na Zona Oeste, sobre os futebols esperantistas. Também tem futebol na Zona Oeste? Tem futebol esperantista. Que maravilha, que coisa boa, hein? Festa junina esperantista. Olha aí, rapaz. Baile esperantista, entendeu? Tá todo mundo na Zona Oeste, quer dizer que passa no esperantista. E outra coisa, vai ter o sorteio de 2 cestas. 2 cestas? É, de Natal. Vai ter alguma coisa assim especial? Vai cantar? Justamente. Quem vai cantar? A apresentação da Natasha. A Natasha vai estar lá também? A Natasha disse que vai aprender cantar. Esperanto? Mas quando é, Natasha? Quando é que tu vai aprender Esperanto? Não tem tempo pro Esperanto? Vai ser a principal atração. Atração, vamos lá. Você tá cantando justamente inglês, francês, alemão, mas canta também Esperanto, até em latim. Vai cantar Esperanto quando? Vamos lá, minha jovem, aprender para cantar, para divulgar a língua internacional. A nossa cantora Dirce Salles. A Dirce vai estar presente? Maravilha, então tá completo. Tá completo. Todo mundo lá, qual o endereço, meu jovem? Avenida Santa Cruz, 980 realengo. Que coisa legal. Entendeu? Meu jovem Galindo, eu queria mais dar tempo para você, mas estamos terminando. Queríamos, inclusive, escutar que você cantasse uma outra música, mas não dá para cantar, que nós estamos terminando. O nosso técnico está me olhando ali, assim, meio assim, olha aí, já está na hora, coisa séria. Que prazer tê-lo junto conosco, meu amigo. Falou, deixa para a próxima vez. A próxima oportunidade. Yes. Como é que a gente se despede? Deservido. Deservido. E quem quiser ver o Galindo cantar e fazer palestra, vai nesse endereço, que é no 24º Encontro Esperantista da Zona Oeste. Não deixa de participar. Agora, Fabiano, nós estamos chegando ao final, hein? Você tem alguma novidade pra gente, Fabiano? Uma novidade que está muito ligado à Cooperativa Cultural dos Esperantistas? O que é que vai acontecer? Sim, Givanildo. Palestra no próximo dia 18, sexta-feira, às 18 horas, em Esperanto. O Nua e Tempo de Cocoe Caidia Prospero. A ser proferida por Ailton Lima Rocha, um dos fundadores da cooperativa. Logo a seguir, às 19 horas, haverá o lançamento do livro Anjo Ferido, em português e esperanto, também de Ailton Lima Rocha. Olha, não deixa de estar presente, ele vai vir lá da Zona Oeste para participar. Tem 92 anos, que lucidez. Não deixa de participar conosco. Também está participando conosco o Manuel da Abolição, dizendo que a letra A. A Francisca de Alma, dizendo que a letra A. A Nadir do Rio Cumprido, dizendo que a letra A. A Lenice de Campo Grande, que já disse, e nós vamos misturar para cá, misturar para lá, vamos ver o que é que vai dar. Quem disse que a correta resposta é a letra A, meus parabéns. Portanto, uma música brasileira é Me Amas La Brasília Musico. Minha jovem, como é que a gente então, faz? Então, quem ganhou o prêmio foi o Manuel da Abolição. Manuel da Abolição, já Manuel, chegou, né? Entre em contato conosco, ou vem aqui pegar, ou vai na cooperativa. E eu queria mandar um beijinho para Eliane e outro para Regina Márcia. Como é que a gente se despede? Desrevido. Fabiano, como é que a gente faz? Diz la próxima semana. Diz não com Giz! Mula e guinabino e que volas pro Américo Pi. Se tio estas pro miate automobilo. Diz. Yes. Diz. Diz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Esperanto, a língua da fraternidade.